tô ligando só com 2% e com 98% a chance de um não. Não, não. Já soquei a parede uma par de vezes. Tem gente achando que sou sem noção. Talvez tenham razão. Posso tá sendo chato, atrapalhando a sua noite. Certeza que tá bem melhor que a minha hoje. Do lado de cá é só saudade. Por que que eu fui te deixando ir? Foi vacilo não te procurar. Caso essa ligação cair e seu coração acelerar, você sabe onde me encontrar. Que a bateria acabar. Alô, Jorge DJ, chefinho acessório. Tamo junto. Tô ligando só com 2% e com 98% a chance de um não. Soquei a parede uma par de vezes. Tem gente achando que sou sem noção. Talvez tenham razão. Posso tá sendo chato, atrapalhando a sua noite. Certeza que tá bem melhor que a minha hoje. Do lado de cá é só saudade. Por que que eu fui te deixando ir? Foi vacilo não te procurar. Caso essa ligação cair e seu coração acelerar, você sabe onde me encontrar. Vacilo não te procurar. Caso essa ligação cair e seu coração acelerar, você sabe onde me encontrar. Depois que a bateria acabar.